012, Mongol. Cuidado, parte 1 da Índia Alfa, até a puxada da 10, a torre 245. Polo 012, a gente está em 31, parte 5, lugar no batalha. Direto da presente é rota. Decolagem voo 1969? Voo 1969 afirma, autorizado a decolar, vento 100 graus, 132. Decolagem 1969. Sete final de nave, chame torre em 11895. 1892. Muito obrigado. Tarde, boa noite. 69 passou 366, estabilizando o visual. 69, reporte Serra Vitor 372 com trem checado. Posso era 7208 na escuta? Chame torre 295, tem aeronave 737, decolando a pista 10, com de curva à direita para o setor sul. Centro, chama a torre da presença. Está sempre por trás. 3145, posso esperar da 10 pronto. 07208, faça um 360 pela direita da presente. Pela direita, reporte reinterceptando o setor. Poderia confirmar por Olimpo 08? Olimpo 08, afirmo. Faça um 360 da presente para a sua direita. Reporte interceptando. Ciente da presente, está curvando à direita. Está visual com o tráfego que acabou de decolar o Olimpo 08. Uno 169, decolou aos 55, chame controle de Salvador. Uno 9, décima 8. Acionado 5477, controle Salvador em 119, décima 8, azul 699. Azul 699, cotejamento correto no Uno, reporte para o pushback acionamento. Vai reportar, 699. Certo, quando pode ser estimado de pouso, Max, você regula o setor. 1956. 956, copiado. 69, chama o controle. Camaré. Passou 372, estabilizado 869. 1869, o vento 100 graus com 13 nós, autorizado pouso, pista no zero. Autorizado pouso na 10, 1869. Salvador, o Olimpo 08 retornando. 1869, autorizado pouso, pista no 0, vento 090 graus, 149. Autorizado pouso, 869. Olimpo 08, confirme. Solicita a partir da presente para a perna do vento e prosseguir visual, cancelando vias corredores. Olimpo 08, cancelado ao 57. Da presente, curve a sua direita, reporte na perna do vento, pistola 0. Reporta na perna do vento, alto 0, Olimpo 08. Sou no 869, informo o tráfego, interceptando perna do vento, 1.500 pés. Retreio alfa mais por série. Sou 3145, mantém por espera. Olimpo 08 na perna do vento. Olimpo 08, Confirme descente. Pouso final, Olimpo 08. Olimpo 08, descente, vai para girar a base. Vou guardar para girar a base, Olimpo 08. Sua 3145, autorizado, alinhar e mantém pistola 0. Alinhar e mantém pistola 0 para 3145. Uno 869, sala 58, livra direita, sala Salvador, 121, decimal 9. 219. Limpo 07, está presente 360. Pela sua direita, reporte aí detectando perna do vento, pistão 0. Esse Olimpo 08, estou fazendo uma curva pela direita, 360, reportar a regressão. Olimpo 08. Salvador, o Azul 271, descida. Azul 2711. Desça para 4.000 pés, está presente voo Serra Vita 367 para o RNAV da pista 10, o ajuste do altímetro 012. Positivo, tomando a proa do Serra Vita 367, desce para 4.000 comidos, azul 271. 119. Isso, está atrasando, mas... Pela 3190, complete de nave, chame torre 11895. 395, volta 3190. O Chinel 6210, da presente Serra Vita 366, desça para 2.500 pés. Ajuste do altímetro 0.12, reporte estabilizado, Renato. Direto Serra Vita 366, desça para 2.500, reporte estabilizado, Chinel 6210. Salvador, está 3190, nave pista 9. Está 3145, decolou ao 01, chame controle Salvador, 119, decimal 8. 198, amigo. 3190, avistado, pouso autorizado, pista 0, vento 100 graus, 119. Informa o tráfego à sua esquerda, interceptando perna do vento, P3 Alfa Mike, força aérea, mantendo 1.000 pés. Excelente, autoridade, posto, pistola 0, da 3190. Pistola 08, ingressando na perna do vento, visual com o tráfego na final. Olimpo 08, da presente, realize o novo 360 pela sua direita, reporte aí, interceptando a perna do vento, pista 10. 360 pela direita, reportará Olimpo 08. Controle, voo 1169, pode voar, Mótima. 1169, prossiga. Vamos voar, Mótima. Aguarde. O 1169, chega agora ao centro Recife, em 125 decimal 1, altera 123 decimal 8, solicite direto ao centro. 251238, o voo 1169. Azul Eco, autorizado Valença, decola com proa sul em coordenação com a torre. Aciona 0157, altitude 1.000 pés, controle 119 decimal 8, torre 118 decimal 95. Liga a bordo, confirme a autonomia. Funcionamento e decolagem, chame a torre. 118 decimal 95, Serra Zulu Eco, bom voo. Tá, valeu pro 08, você é a perna do vento, aguarde para girar a base. Mantenha do vento aguardando para girar a base, olhando 08. Sol 31190, Solo 04, leva à direita, Solo Salvador, 121, décimo 9. 3190, verificar pra gente se alguma novidade lá, nosso comentário aqui já abriu lá, mas vê se o CGNA nos libera. Sol 3835, acabamos de receber informação do CGNA, está tendo um controle de fluxo e está sendo liberado pausadamente as aeronaves. Tá ok, teria alguma previsão pra gente ou ainda não? 3835, informo que é o número 3, aeronave da Azul, número 1 já aguardando. Assim que tivermos mais informações, iremos informar. Tá ok, muito obrigado. 1097, prossiga. Afirmo, no 097, número 2. Eu vou apenas a sua azul no 097. Gente no 097. Salvador 3190, autorizado táxi V Alfa, Juliette, Porto Rico. Alfa, Juliette, Porto Rico, táxi 3190. Azul 4118, na escuta? 4118 no portão 10, autorizado para estiver em estacionamento, reportado. Gente, o azul 4118. Boa tarde, Gol 1166, está presente, você é Vitor 368 para o RNAV da 10, desça para 4000 pés, ajuste 1012. Descendo para 4000, na proa do Salvador 368, Gol 1166. Estabilizado, Xané 6210, RNAV, 0. Janeiro 6210, complete RNAV, chame torre 1895. 295, Azul 2711, aposta RV 368, desço para 2500 pés, autorizado a RNAV, reporte estabilizado na. Ciente, após o 367, autorizado a RNAV, vai descer para 2500, 266, Azul 2711. Afirma 6766, 2500. 62210, Torre Salvador, ajuste no 0 no 2. Continua a aproximação. Corrigindo, pouso autorizado, já está evitado, pista no 0, vento 1, 00 graus, 122. Repouso, CNA 2, Delta. Serra, Serra, Serra, no código 2222. Para a Serra, isso que eu falei, mas reporte na final para pouso, o ajuste 012. Final para toque remetido, confirmado. Para repassar na final para toque remetido, para a Serra. O eco, decolagem por conta e risco, vento no aeródromo 100 graus, 122. Reporte através do norte da torre para o cuidamento. Para dar o zaco da torre para o cuidamento, será o Thiago Lã. Qual foi ainda, senhor? Cruzar na retaguarda de França? Afirma, reporte para o sol. Então, senhor, está fora do solo, está autorizado na retaguarda do Oceano, não vai. Se for também, está autorizado o processo para o setor Uíça até livrar o Uíça. Azul no Eco, prossiga a retaguarda do tráfego. O Airbus da Aliança Nacional do 10, informa o tráfego. A sua direita, mantendo 510. Na prova da final da 10. Ok, está ciente, está avisado a Bianca, o Fiat do Eco na retaguarda do mesmo entendido que está autorizado. Vamos seguirá para o cruzamento ao zero, o Fiat do Eco. DNA liberou a sua aeronave, a aeronave da Gol e da TAM, de 5 em 5 minutos entre os três tráfegos. Então a gente vai iniciar aqui o pushback da aeronave da Gol. Na sequência, a depender da sua evolução, a gente autoriza entre o Gol e o TAM, ou o TAM como número 2. Tá, dá fluidez aqui também, para ninguém mais ter prejuízo, ok? Tudo bem. O Azul 4 na noite. 11 horas, 3 milhas no helicóptero a 500 pés rumo sul, tráfego adicional. 11 horas... 8 milhas, também 500 pés no helicóptero rumo sul. Chama agora a torre, 1895. Positivo, 3835. Então, 3835, autorizado com fim, tiver pesolão na zero, após a sua derrota. Nível 360, decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Dael, Leda, Motiva. Aciona 5433, controle 1198. Autorizado 360, pesolou 10, decola a curva direita da Leda Motiva, 5433, controle 198, TAM 3835. TAM 3835, cotejamento correto no 8, autorizado, pushback, acionamento repostado. Autorizado, push, acionamento, chama táxi do TAM 3835. Tá pro alto, canal. Puxa, né, 2-1-0, solo azul no 1, direita, solo Salvador, 1-2-1, décimo 9. Direita, 1-2-1, 2-0. Azul Eco, Pituaçu, chame o controle, 1-1-9, décimo 8. 1-9-8, chamará até o regresso. Coronel Itapua, reporte para descida, o ajuste 1-0, 1-2. 2-7-1-1. Avistado, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-4 nós. Pouso azul, 27, Aurora. Cena, chame Léos, 1-2-0. Papa Romeu, Zulu, terra Zulu é. Até a linha do litoral, certo, pode passar uma barra, só um helicóptero agora. 2 horas, 3 milhas, mantendo 500 pés, no rumo sul para o pouso no Cerro Isque de Alto Lima, em Costa Azul. Não, negativo, senhor. Está só uma comunicação para Valença, que é a novembro, Vitor Brava. Para o Papa Romeu, Serra Zulu Eco. Gente, mantém a linha do litoral, pés, reporte no farol da barra. Informa o tráfego. Agora 1 hora, 3 milhas, um helicóptero, rumo sul, para pouso no Costa Azul. Sim, senhor, agora sim, senhor. Foi entendido, foi intercortado, estou visual com o helicóptero pousando no Costa Azul, o Cia Azul Eco. Afirma, rebote no farol da barra, Serra Azul Eco. Na barra, Serra Azul Eco, rumo Costa Azul. Afirma, pouso para a Serra Azul. Serra, Serra, Serra, Serra, toca remetida. Lindo, vai ser remetida. Gol 1166, da presente Serra Vitor 366, desça para 2.500 pés, ajuste 1-0, 1-2, reporte, RNAF, final RNAF. 3.500, na proa do 366, reportará no mesmo 1166. Mike Serra Golfo, Salvador Bahia. Levanta o terreno, senhor. 7, chame Centro Recife em 1-2-6, decimal 0, bom gol. 2-0, obrigado. Bom fim de semana aí, graças a Deus, eu já fico aqui. Passa. 220 no pátio militar, com fim de UAB e autonomia. Pastor 20 para acionamento de táxi, chame a torre 118 decimal 95, uma volta. Torre é o Pastor 20? Pastor 20, acionamento de seu critério, reporte pronto para o táxi. Centro Recife, na frequência 1685, alterna 1545. Com ajuste na 0, 1, 2, 1, 1. Precisa de Índia Alta para o ponto 0, pronto, 8, 5, 2, 2, obrigado pelo trabalho. Romeu 45, boa tarde, voo e pronto, é Vitor 367 para o Ignacio da pista 10, deixa para 4 mil pés, ajuste 1, 0, 1, 2. Dois uno, décimo nove. Dois uno, nove, obrigado. Dois dois, um zero, um dois, você pode ser avisado, é Renato. Boa tarde, segue Alfa Kilo, pátio 3. Quando lá, atente ao sinalizador. Alfa Kilo, pátio 3, atente ao sinalizador. Angelete Serra, para 500 pés, ajuste 10, 12, reporte para a orelha Itapua. Quinhentos pés, decola com proa sul em coordenação com a torre, efetua sobrevoo um shopping em Guatemi, após paralela, aciona 0134, controle 119 decimal 8. Para o nível 080, na frota CRV 367. 360, 10, vento 110 graus, 129. Está autorizado alinhamento e decolagem da 10, para o azul 6919. Ok. 10, processo livre para a coordenação. Confis, senhor Salvador. Reporte fora do solo, vento no aeródromo 100 graus, 119. Nível 360, decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Arbor, após Elefa, aciona 5414, controle 119, decimal 8. Atenta ao helicóptero do Zulu Romeu, que Zulu X, próximo Zulu X, um Romeu 44, também destino é Valença e passou agora o farol da Barra. Você pode no farol da Barra, bravo, que é a serra. Tá 3835, autorizado táxi até o ponto de espera via parte 1 no Índia. Ponto de espera, torre 1, 18 decimal 95, ajuste 10, 12 com 1. E a complete, Renato, chame torre 118 decimal 95. 815, obrigado, boa tarde, 1966. 1895. 395, obrigado. Azul 6909. Azul 6909, contato radar, saída da Elson, voo 320. Da Elson, confirme nível? 320, foi. 320, 6909. Controle Salvador, 3290, autorizado a 350. 0. Realizar na medida do possível. CRV 368 para o RNAC da pista 10, deixa para o nível 050. para os 50, Sierra Victor 368. 368, 368. Desculpa, 368. Salvador Gol, 1166, boa tarde. Gol 1166, foi Salvador, ajuste no 0 no 2. Informa o helicóptero, mantendo 500 pés, cruzando a final da 1-0. Não interferirá com o seu pouso. Ciente, tá livre o pouso, Gol 1166. Gol 1166. Tráfego. Já livrou o eixo da pista, pouso autorizado, pista no zero, vento 1-0-0 graus, 1-3 nós, afastando o sentido litoral sul. Já livre pouso na 0, gol 1-1-6-6. Então, meu Golf, chame controle Salvador, 1-1-9-8. Samaral, controle, Golf. Correu, 438, 35, mantém a posição no ponto externo. Tráfico passado externo. Mantém o ponto externo, 3238. Pastor 2-0, São Salvador. Vou escutar aqui. Pastor 2-0, táxi autorizado, reposta táxi aí, hotel. Correu, Salvador, Papa Romeu, hotel Juliette Serra. Papa Romeu, hotel Juliette Serra, visual com tráfego na final, dando zero. Correto. Hotel Juliette Serra, agilizando a retaguarda do tráfego, autorizado o cruzamento da final, reporte livrando, final da 1028. O Pantanal livrando, eixo da 10, Hotel Juliette Serra. Tongológica Papagoso, autorizado Vera Cruz, decola da 17, primeira curva à direita, segue corredor Axé, 1.000 pés, aciona 0167, controle 119.8. Torre 1-18-95. Vai 45, forma o tráfego 12 horas, 12 milhas, mantendo o nível 065 no rumo este. Gente, obrigado. Boa noite, prossiga. Azul 4118, autorizado o pushback e o acionamento reportado. Boa, Pastor. Para cruzamento, Pastor. Pastor 2-0, autorizado o cruzamento de imediato. Na Delta, mantém a posição e chame o solo Salvador, 1-2-1, 19. Vai cruzar na Delta 219. O 080, mantenha, aguardando para a descida. Obrigado. 3290, reduza para 2509, está número 3 na aproximação. 3290, já está reduzindo para 250. Passou 3296, 3294, complete a aeronave, informa o tráfego, 2 horas, 4 milhas, um helicóptero mantendo 500 pés e o setor, chama agora a torre em 11895. Salve Salvador, gol no 1-66, boa tarde. Gol no 1-66, boa tarde. Segue Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, 1-66. 1.500 pés na rua da rotatória. 1-0. 10, aguardando, 9-4. 9-9, aguarde coordenação. Obrigado. Atingindo 80, gol no 645. 645, desça para o 070 inicialmente. 070, gol no 645. Autorizado a decolar, pista no 0, vento 1-0-0 graus, 1-2-2. agora para 2.500 pés, ajuste 1012, reporte final, Renave. Obrigado, 1012, desce para 2.500, Renave, tem de voo, 645. Para 3290, desça para 2.500 pés, correção, para 4.000 pés. Para 3290, ajuste 1012. 1012, 4.000 pés, está 3290. Boa. Mike, confere. Brasília, prepare a saída. Arbor, eleva aguardando cópia. Controle Salvador, acelerando 143, vento 100 graus, 11 nós, está provistado. Reforço, 3835, decolar os 24, chame controle Salvador, 119, 18. 198, 3835. Pastor 20, mantém a posição. Agora? Então, 3290, reduza para 2209, renda número 3 na aproximação. Para 220, número 3. Ex-Papa November, chama agora a torre em 118, decimal 95. 18, número 5, agora é para boa. Boa. Torre, rotação, ex-Papa November. Pastor 20, autorizado, alinhar e manter pistão 0. Capatão, vamos para November, Torre Salvador. Está na proa da rotatória, descendo para 1500. É para November, reporte na rotatória. Reportando na rotatória, filho de horário, a proa direto é a final. Bona 097, número 2, no setor, aguarde. Aguarda. Bona 869, pronto, cópia. Bona 869, autorizado, Brasília. GPS Zulu 17, após conforme rota, nível 360, decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída, Arbor, Elefa, aciona 5523, controle 119, decimal 8. Zero, autorizado a decolar, pista no 0, vento 110 graus, 12 longe. Iniciando, parceiro. 1869, planejamento correto no 11, reporte pronto. 3894, Alfa, mantém a China Juliette. Para o táxi azul 411896, aborda autonomia de 3 horas e 20, alterna o ponto de espera. Azul 411918, autorizado táxi até o ponto de espera, via Pátio 1 Índia. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 012, bom voo. 5012, para o Pátio. Tente Campinas, 4118. Torre Salvador, ajuste no 012, continue a aproximação. Guarde a autorização de pouso. Direto, obrigado. Pastor 20, decolou os 28, chame controle Salvador, 119, 18. Camará. Na rota atual, está falando 1500. Bona 097, autorizado o feedback de acionamento, reporte táxi. Suba para o nível 260. 260, perfil da El, pastor. Após, Juliette, portão 62. presente 360 pela sua esquerda, reporte recepção final da 17. 360 pela esquerda, November. Oi, solicite a prova de batida para aquele centro. Bom voo. Obrigado, boa tarde, 3835. Então, tráfego à sua esquerda, 10 horas, Tapalpa 34, 1510, vai interferir com o seu pouso. Obrigado, de pouso, voo no 645. Azul 4206, Mike, confere. Prepare a saída Puca, Jamo, Caju. Chama firma para o NDB Zulu. Reporte no ideal de descida, Oscar Golf Kilo. Desça para o nível 080, Oscar Golf Kilo. Oi, Salvador, muito boa tarde. Azul 418, pode esperar no zero próximo. Azul 4118, mantenha o ponto de espera. Visão com o tráfego na sala da Nozola, Catarão Rio sinalizou 360 na vertical da Remax. Catarão VM, siga como número 2 na aproximação. A retaguarda do tráfego, aguardando o eixo da 17 livre. Aguardar o... a livre, a parada. 177, agora sim copiado, táxi autorizado via parte Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste de altímetro 10, 12 ou 1097. Gol no 869, puxa ação no chão para o táxi. Para November, avistado, pouso autorizado, pista no 7, vento 100 graus, 119. Pouso, pouso, November. Recife aprovado, nível de voo 350, conforme rota do plano. Subida Puca, Jamo, Aracaju, primeira curva à esquerda. Código 5531 e o controle 119.8. 4205, Recife, arroba 350 aprovado. Intervalo subida Puca, Jamo, Aracaju, com curva à esquerda após. 5531 é o código transponder. O... controle Salvador, na frequência 109. Apenas a subida Puca, Jamo, Aracaju. Puca, Jamo, Aracaju. Correto, já para o estacionamento. Repassar 4-0. Salvo Salvador, eu vou 1-6-4. Avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 100 graus, 119. Pouso autorizado, 3290. O Papá November, solo aos 32, confirme para destino. Autorizado, backtrack, táxi via pista, reporte livrando, táxi foi Oscar. Litoral, reporte farol de Itapuã, Hotel Romeu Golfo. Guardará farol de Itapuã Golfo. Guarda, na direção. 1097 na escuta? É Papa Golf, prioridade até a Papá. Azul 4198, após a aeronave da perna curta, a linha é manter 1-0. Direto para a perna 0. No 645 da Gol, Juliette, portão 2. Juliette 2 do Gol, 64. Pago, livre táxi, dia 17, chame a linha de pronto para a decolagem. Só para o galeão, eu 360. Chorei 6201, aguarde cópia, galeão. Desculpa. 6290 no solo aos 34, chame o solo 219. 219. Salvador, uma tarde 3290. 1-1-4 da bola, 3-3 da zona, 3-3 do barulho. Eco. Essa pela linha 2 farol via farol da barra. O ajuste 1-0-1-2, mantendo 500 pés. Só com o. Romeu, quais são? Os Sierras do Eco. 100 graus, 1-0-9. Alfa 3, desça para 2.500 pés, agitado 1.002, autorizado a RINAVE, reporte estabilizado. 2.500, 2.002, autorizado a RINAVE. Quantos tem condições de voo CR da 366, está presente? Afirmativo. Gente, está livre, reporte estabilizado, RINAVE. Sierra Zulu, estaciona o código 0157, normal. Vento, 100 graus, 109. Azul 418, decolado aos 36, chame o controle, 198, boa viagem. 198, obrigado pela ajuda, 418, até uma próxima. Copia. Galeão aprovado, nível de voo 360, conforme rota do plano. Subida será da El, Leda e Rumi. Primeira curva à direita após a decolagem, pista 1-0. Código 5521 e o controle 1-19-8. Autorizado para o Galeão, acompanha a curva, nível 360, decola pista 1-0, primeira curva à direita, da El, Leda e Rumi. Controle 1-19-8, transponder 5521. Correto, para o posicionamento, 6201. Tomara para o posicionamento no 04, 6201. Esquerda está autorizado o cruzamento da final, que dá 1-0. Sim, que deve cruzamento no 0, vou. Pagou o fio decolado ao 37, autorizado o corredor axé. Tráfego helicóptero cruzando a final da 1-0. Suporte visual com tráfego. Do 2712, pronto, cópia? Pronto. Autorizado, Aracaju, nível de voo no 70, conforme rota do plano. Subida conde, curva esquerda, pista no 0. Código 0265. E o controle em 1-19, decimal 8. No 70, aprovado, da escola no 0, esquerda, subida conde. 0265, correto, só para praticamente. Acho que eu vou ficar dessa para o nível 050. Estou cruzando aqui 707. Ou no 097, decolagem autorizada, no 0, vento, 1-0-0 graus, 1-2 de nós. Centro, livre decolagem, iniciando voo 097. Nível de voo 140, conforme rota do plano de voo. A subida será Gael, Leda, corrigindo, subida Coral, primeira curva à direita. Código é o 5512 e o controle em 119, decimal 8. Só corrigindo o lado da curva, Coral, curva à direita. Correto, chama para posicionamento. 12, a final da 1-0, direto para Enrimar, não há tráfego no setor norte, aproximação por conta em risco, informe controlado. Tráfego adicional, Airbus da Chanel, na final 1-0. Teste do Airbus, vai cruzar e pousar por conta em risco, informa nada, solo controlado, vamos ao voo. Bono 097, decolado aos 40, chame o controle, 198. 198, grata. Controle Salvador, cordial boa tarde, Bono 097. Bono 097, boa tarde, contrato radar, sai da árvore. A possibilidade da presente boa árvore, a gente coordenar o 380. A gente aguarde um novo nível. E direita, pro de árvore. Direita, Arbor, Graptio. Final da renave, Oxalame 143. Oxalame 143, complete a renave, chame torre 11895. 11895. Decolagem autorizada, 1-0, vento 1-0 graus, 1 a 2 de nós. Autorizado, decolagem 1-0, com 8 graus. Pente Serra, Zulu Eco. Mantenha 500 pés, ainda não recebo as marcações de transponder. Informa um tráfego, um Charlie 402, próximo ao Rio Vermelho, em direção ao Farol da Barra, a 1 no meu pé. Reporte setor do Centro Histórico, a 500 pés de altura, o Serra do Lanco. Xené 143, aguarde autorização de pouso, ajuste 1-0-1-2. Aguarde 1-4-3. Azul 4-1, alô, seu destino a Confins? Afirmo, Confins. Ah, ok, obrigado. Nada. Xené 143, pista 1-0 livre, autorizado o pouso, vento é 090 graus, 1-2 de nós. Livre pouso, pista 1-0, 143. Bono 869, decolado aos 42, chame o controle, 19.8. 19.8, 869, boa. Salvador, uma boa tarde, com 869. Controle 19-8. Opa, bem. Controle Salvador, boa tarde, com 869. 1869, boa tarde, contato radar, sai da árvore, subo 360. Árvore, subo 360, 869. Papa Wolf, na escuta da torre. Chame o controle, 19-8. Oscar, Papa Wolf, boa tarde, Lisandro Farol da Barra, frequência livre para a coordenação. Alô, um abraço. 7, o Eco repórter Lisandro, setor do Centro Histórico. Romeo Golf, frequência livre. Chanel 6143, no solo 44, direita 1219, o solo. Direita 1219, é um pra Azul 4118, chega agora ao centro Recife na frequência 1260. 1260, muito obrigado pela ajuda, até uma próxima. Boa noite, Azul. Boa noite. Gol 097, chame agora o centro Recife na frequência 1260. 1260, grato. Salvador 10, Salvador Procida. Salvador, Azul 4206, na ponte 3, passando para o detonado. Azul 27. Azul 4206, corrijo. Aguarde para posicionamento. Aguardado. ISR para Aracaju já está mantendo 050. Gente, apenas para informação, vai direto Aracaju. Vertical de Salvador no 50. Gente, caçador 10, reporte vertical de Salvador. Para 3.000 pés, ajustado 1012, autorizado ao Zulu, NDB Zulu da 510, reporte estabilizado. 7, mantém 52 visuais, ajuste 1012, direto rotatória, o nome é o Vitor Hotel e só 5 pessoas a bordo. 03, copiado. Mantendo o código 0134, o nome é o Vitor Hotel. A 201 é o número 2 no setor. Número 1 é o azul 4206, que já havia solicitado anteriormente. Aguarda como número 2, puxa na 6201. Azul 4206, puxa a sono, chama para o táxi. Interessado, se estiver chamado, 4206, é ponta táxi. Confirma o setor que vai sobrevoar? Eu vou solicitar ainda mais na realidade, eu estou liberado aqui, eu estou pelo setor Cessna 3897, informação mais, atualização, Guarulhos, nível 320. São 3897, aguarde cópia, Guarulhos. Serra Zuleco, mantenha a proa norte para cruzar o final da pista 10, temos tráfego de aproximação da pista, da parte da pista 10. Assim, senhor, nós mantemos a proa norte, mantendo a pista e apresentando ele para a proa norte. Gol 869, chama centro Recife, na frequência 1260. 1260, gol 869. Alta Golfilo, desce agora para 2000 pés, ajuste 102, autorizado sinal Zulu, pistão 0, rebote estabilizado. Final da 1-0, autorizada para a direita de marcha. Negativo, mantenha o setor norte, ainda tem uma aeronave que está interceptando o final da pista 1-0. Autorizado Guarulhos, nível de voo 320 conforme rota do plano, subida da El Leda Motiva, primeira curva à direita, código 5543 e o controle em 119 decimal 8. Guarulhos autorizado, nível 320, conforme o plano 310 equipamento, decola 510 da El Leda Motiva, curva de 5543, decimal 8, controle 397, correto, chama para puxa sanamento. Para o canto, o azul 4206 está com 115 a bordo, autonomia para 3 horas e 25 minutos, Fernando Marcelo. Táxi à direita, via Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste 1012, azul 4206. Gente, via Índia, para 1-0, quando lá, torre 1895, 1-0-1-2, eu ajuste 4206, da sua. Chanel 6201, no puxação, nós chamamos para o táxi. E as duas pessoas voam na proa 100, está presente? 100, está presente, sim. E as duas? Já no corpo do Zulu, ótimo corpo de Zulu. Voo azul 4206, está se aproximando do ponto de espera da 1-0, ajuste. Azul 4206, autorizado decolar da 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-0 nós. Decolar pela 1-0, azul 4206. Boa, boa tarde, eu tapa a rua azul eco. É azul eco, prossiga. Roda escada PBR-27, apoiado para a 1-0-0, direto para a embaixa. Rio Serra Azul, eco, não há tráfego no setor norte, informe na RIMAR controlada. Na RIMAR controlada, é Satanás Serra Azul Eco.